pensamento traz ele pra mim. Que eu não posso mais ficar distante assim. Coração tá disparado, bate acelerado. Tem pena de mim. Eu não consigo nem respirar sem ver o brilho do seu olhar. Fico andando pela casa, é longa madrugada sem o seu amor. A vida não tem valor, o céu já perdeu a cor. A lua não clareia mais, a chuva só me faz lembrar do seu calor. Aguento mais.